maitá, ho, he, he. Borari, borari, hei, hei. Se ana maitá, ho, hei, hei. Se ana maitá, ho, hei, hei. Tupaiu, tupaiu, hei, hei. Se ana maitá, ho, hei, hei. Se ana maitá, ho, hei, hei. Arapium, arapium, hei, hei. Se ana maitá, ho, hei, hei. Se ana maitá, ho, hei, hei. Jaraqui, jaraqui, hei, hei. Se ana maitá, ho, hei, hei. Se ana maitá, ho, hei, hei. Maitapu, maitapu, hei, hei. Se ana maitá, ho, hei, hei. Se ana maitá, ho, hei, hei. Tupinambá, tupinambá, hei, hei. Se ana maitá, ho, hei, hei. Se ana maitá, ho, hei, hei. Kumaru, kumaru, hei, hei. Se ana maitá, ho, hei, hei. Se ana maitá, ho, hei, hei. Apiaca, apiaca, hei, hei. Se ana maitá, ho, hei, hei. Se ana maitá, ho, hei, hei. Munduruku, munduruku, hei, hei. Se ana maitá, ho, hei, hei. Se ana maitá, ho, hei, hei. Tapuia, tapuia, hei, hei. Se ana maitá, ho, hei, hei. Se ana maitá, ho, hei, hei. Cara preta, hei, hei. Se ana maitá, ho, hei, hei. Se ana maitá, ho, hei, hei. Arara vermelha, macu, hei, hei. Se ana maitá, ho, hei, hei. Se ana maitá, ho, hei, hei. Tapajó, tapajó, hei, hei. Se ana maitá, ho, hei, hei.